Ouça agora no canal 2 Gira Som. A seguir, não perca mais um capítulo de Tieta. Gira sorrir. E não te deixes cansar. É tempo de divertir. Agora vai começar. E sei que vou contar com os meus amiguinhos para brincar. Mágoa, se a mágoa te... longe de ti, ando perdida. Desejos afagam-se outros olhares nas ondas dos teus cabelos. O fado não é da terra, o fado criou Deus. O fado é andar doidinha, perdida pelos olhos teus. O fado não é da terra, o fado criou Deus. O fado é andar doidinha, perdida pelos olhos teus. Com teu machado as tábuas do meu caixão. Povo que lavas no rio, que talhas com teu machado as tábuas do meu caixão. Sagrado, mas a tua vida não. Fui ter à mesa redonda, deverei malga que esconda o beijo de mão em mão. Mas a tua vida não. Aromas de urso e de lama, dormi com eles na cama, tive a mesma condição. Povo, povo, eu te pertenço, deste-me alturas de incenso, mas a tua vida não. Que lavas no rio, talhas com teu machado as tábuas do meu caixão. Povo, que lavas no rio, que talhas com teu machado as tábuas do meu caixão. Pode haver quem te defenda, quem compre o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Pode dá-lhe a melhor música. Voias, voias. Das okit ki ket nem látunk már régen. Canal 2. Eternamente. indecência que o sangue lhe vinha por. E era tão intensa a vida que a fugaz roça colhida já nem no espelho perdura. Fez-se rosa em desalento que a noite mesmo sem vento só de a tocar desfigura. Vão-lhe as pétalas caindo e à medida que fugindo a lua desaparece. E amanhã, quando desperta, já só vê a forma incerta de uma réstia que estremece. Conhece a fineza que tem o rapaz, pois sabe o valor e a grande esperteza daquele alcatraz. Rapaz da baixa maré, descalço e esfarrapado, levas muito pontapé, por isso peixe roubado. Rapaz da baixa maré, todo vivaço e ladino, levas muito pontapé, de língua faineira, regressa da lota e atira das boas, e à sua maneira engana a velhota roubando umas coroas. Mas quando amanhece, lá vai Mariola de balde com fé, e assim aparece à porta da escola da baixa maré. Rapaz da baixa maré, descalço e esfarrapado, levas muito pontapé, por isso roubado. Rapaz da baixa maré, todo vivaço e ladino, levas um pontapé por culpa do teu destino. Rapaz da baixa maré, todo vivaço e ladino, levas um pontapé por culpa do teu destino. Não para for a primeira vez que os teus dedos por ti casai. Por mim rezava a Virgem, por ti rezai. Nem que a morte me saudasse, todas as velas sangue deixaria a minha casa como se fosse culpada. Nem que a morte me soltasse todas as velas no sangue, nem que a morte me dissesse: virás de noite comigo, eu trairia um amigo. Nem que a morte me levasse, nem que a morte me dissesse, nem que a vida me fugisse, nem que a morte me fechasse todas as portas do sonho, deixaria de cantar. Nem que a morte me calasse, nem que a morte me fechasse todas as portas do sonho. Nem que a morte acontecesse, eu deixaria de ver todo o amor de joelhos. Em que a morte acontecesse, ó meu amor, eu cegasse. Ai, nem que a morte viesse, como só vem a tristeza, eu me dava por vencida. Nem que a morte me doesse, ai, nem que a morte viesse, como só vem a tristeza. E se a morte violentasse as paredes do meu peito, meu coração lá estaria como uma rosa de esperança, como um pássaro de sangue ou uma bala perdida. Violentasse as paredes do meu peito, meu coração lá estaria como uma rosa de esperança, como um pássaro de sangue ou uma bala perdida. Canal 2, Antena. A noite é leve e fácil de sentir. O que for no fim soará e se há de ver. Tem um gin tónico, um pouco de conversa, um sorriso na noite mais dispersa. E já crês que o amor maior da tua vida surgiu do nada e vai acontecer. Mas, amiga, lamento entristecer-te nessa busca de sereia em tal mercado, na pista de dança deixando acontecer. Aquele ainda não é o que vai ser, o teu cavaleiro imaculado. Andas à procura de amor no sítio errado, à procura de amor no sítio errado. talvez gozo, talvez vida, talvez sorte. E convences-te que vai ser amanhã. Lá estarás tentando de novo o paraíso. E os lábios vão ganhando desespero. E os olhos vão procurando na noite a paixão, o amor grande que é preciso. Vai subindo a ansiedade e o não saber se é de ti, se é do sítio, se é da dança, na espera de que possa acontecer. Ai, mas tudo que procuras não está cá. Tudo que sonhas viver aqui não há. Pois nada do que queres assim se alcança. Andas à procura de amor no sítio errado. À procura de amor no sítio errado. Andas à procura de amor no sítio errado. Ai, andas à procura de amor no sítio errado. À procura de amor no sítio errado. Vejo que tem pressa de beber. Pico, pico, saramico, quem te deu também o bico? Foi a velha chocalheira que faz ovos com a manteiga. Mais que um punhal no meu coração.